YK674, Rádio Cultura de Taubaté, transmitindo em ondas médias. Fundação Dom José Antônio do Couto, Rádio Cultura M790 kHz, Rádio Cultura de Taubaté, a rádio da família. Taubaté inteira, curtindo Cultura. Cultura. Em breve tem muitas novidades aqui. Novas vinhetas, novos programas, a melhor programação com qualidade de transmissão digital, disponível gratuitamente em nosso aplicativo. Agora, um giro esportivo em seu rádio. Todas as informações do mundo do esporte no Esporte News. O astro dos reality shows culinários, Bud Valastro, está se recuperando de um acidente ocorrido em sua própria casa. O astro de kickbox brincava na pista de boliche da sua mansão quando o equipamento que recoloca os pinos na pista travou e Bud acabou com a mão presa. Após fazer várias cirurgias, ele já está se recuperando em casa e até postou uma foto com sua família nas redes sociais. Grato pelo amor e apoio que recebi das redes sociais. Meu coração está preenchido. Obrigado pelas mensagens e desejos de melhora. Daqui a pouco tem mais. O futuro do rádio chega primeiro na Cultura 790. Os maiores artistas do Brasil passam aqui. 790.